Fica aqui no baile, é um momento importante. Fica aqui no baile, é um momento importante. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, China, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, assim desse baile funk. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, assim desse baile funk. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, aqui nesse baile funk. Sopada, sopada, socadinha, toma. Sopada, sopada, socadinha. Esquece teu ex, garota, vem sentar na minha. Toma, sopada, sopada, socadinha. Toma, sopada, sopada, socadinha. Esquece teu ex, garota, vem sentar na minha. DJ China, insuperável, insuperável. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, China, fiel, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, aqui nesse baile funk. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, aqui nesse baile funk. Sai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Acabei de ficar solteiro, aqui nesse baile funk. Sopada, sopada, socadinha. Toma, sopada, sopada, socadinha. Esquece teu ex, garota, vem sentar na minha. Toma, sopada, sopada.